3155, mantém o ponto de espera. 3155, corrija, mantém o ponto de espera. Livre de decolagem, pistão 0, vento 1 no 00 graus e no 09. Livre de decolagem, pistão 3, 5, 67. Andrés 155, ali mantém pistão 0. Ali mantém 9 ao 0, tá 3, 15. Decola 42, controle 119, decimal 8. 19, 8, boa tarde, 35, 67. Controle, boa tarde, 35, 67, decolando. 35, 67, decolado é o controle, contato a radar suba sem restrições. Sem restrições, de João 360, possível hoje, elétrico. Autorizado. Autorizado, elétrico, 35, 67. Livre decolagem, pistão 0, vento 1 no 00 graus 11. Proposto e aceito 1745, desça em condições visuais para pouso em Siri, frequência livre. Amador, boa tarde, sou 3155, passando 1000 pés. Sou 3155, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossegue conforme está 3155. Passou até a Lisa 366, já está estabilizado a RDL, estamos 3835. 3835 em aproximação, cheque 31-1895, capitão. 3835, 3835, obrigado, bom dia. Boa. Na escuta? Então, 1835, agora meia milha do serviço 372, baixado e checado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 110 graus 12 nós, são 3835. 3835, sim. Chegada à mão, procedimento R-Nave para pouso pista 10, ajuste B-12. Quando estiver pronto para a descida, está autorizado 6.000, azul 2791. 6.000, quando pronto, B-12, chegada à mão, 2791. Vamos encerrar o serviço radar, chame Léo, frequência 120, boa viagem e até a próxima. Uniforme da Uchaia, autorizado o cruzamento da 17, Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame sobe 121 decimal 9 para seguir até o ponto de espera da pista no zero. São 3835, solo 50, libera direita, solo 1219. Libera direita, 1219. 3235, boa. Passou, gente. Eu estou autorizado. temos o 2791 VC equipamento ATR. Afirma, ATR 52. Ok. Vou pro Serra Vitor 368. Olha o Serra Vitor. Controle esse questionamento com o seu azul 2791, senhor? Afirmativo, 2791. Ok, o 2791 é realmente um ATR 72. Estamos lá na Fora de Amã no momento, passando 165. Positivo, eu quero encurtar sua trajetória, por isso lhe informei o Serra Vitor 368, tendo em vista o fato que o procedimento para pouso é o RNAVE. Ok, pronto, Serra Vitor 368 está presente, azul 2791. O 2789, peço desculpas aí, eu reportei em cima do seu companheiro. Ciente. Batalha de Passaredo 2231. Passaredo 2231 ao controle, voo para o Serra Vitor 368, aproximação RNAV pista 10, ajuste 1012. Gente, Passaredo. Então, 3151, reautorizado para 4000. 4010, azul 2791, confirmando no 0 no 2, ó. No 0, 1 no 2, ponto 2. Grato. Corrido 2231, reautorizado para 5000. 5000, Passaredo. Desça para 9000 pés, ainda na chegada à mar e velocidade 250 nós, ajuste 1092. Azul no medo, Jefferson. 139. Diz ingresso e decolagem de pistão do zero. Copa Romeu 90 Alasca Whisky, controle. Prossiga, 90 Alasca Whisky. Chame a torre de comando, frequência 11895, solicite instruções. Câmbio. Ciente, torre 295, boa. Boa. Salvador, novembro da suíte. Autorizado final da ano 7, após final da ano 7, novembro da suíte. Dado, reportará no final do ano 7, novembro da suíte. Já atingiu 250 mais? Aqui, bom. Foi para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, 369. Uniforme Fantasma Charlie de Apollo 5, sem controle 119 decimal 8. 19-8, Uniforme Tom Charlie. Controle Salvador, boa tarde, papapapa, Uniforme Tango Charlie, decolando a sua escuta. Papapapa, Uniforme Tango Charlie, controle, com a tapa radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo conforme, Uniforme Tango Charlie. Azul 2791, voe para o Serra Vita 366, desça para 2500. Proa do 366, 2500, 2791. Correndo 2231, desça para 4000. Descendo para 4000, passarelo. Passarelo do 2231, qual a velocidade agora? 230. Gente, mantenha a velocidade, aguarde para redução. Salvador, aqui 2789, livrando 200 para 080. 2789 é autorizado para 5002. 5002, sequência para pouso em Salvador. Azul 2791 é o número 1. Passaria do 2231, mantendo a velocidade, é o número 2. O número 3 é o azul 6908. E o número 4, o azul 2789. Câmbio. Câmbio 2789, número 4. Azul 2737. Temperatura suíça, ponto autorizado, pistola 7, vento 1,0 graus e 1,4. Autorizado, pousa na 1,7, novembro a 13. Positivo, livre. Passarei do 2231, direto pro Serra Vito, 366, altitude 2500. 66, 3500. 2500 metros, passarei do 2231. Está autorizada a aproximação. Autorizada a aproximação, 2791. Azul 6918, vetoração para o sequenciamento. Esquerda, proa 020. Vai navegar no máximo 15 milhas nessa proa para retornar com curva à direita devido ao sequenciamento ao número 3. Câmbio. Esquerda 20, 6918. Reautorizado para 7.000. 7.000, Azul 2727, identifica. 2727. Azul 2727, contato radar de multi 328 a 52 milhas. Suba sem restrições. Papai, Fábio Tango Charlie, chame Recife, 251. 251, Uniforme Tango Charlie. 2791, reduza para aproximação e cheque para pouso. Reduzindo a velocidade para aproximação, azul 2791. 2789, velocidade. 2789, 170. Certo. Azul 699, tá possível 2109 mais? É, reduzi 2109, 699. Positivo. Número 6, consegue o solo 01 no início backtrack, acionando a base da frequência livre. Tá ótimo. Azul 9918, direita proa 050, desça para 5000. Direita 050, 5000, canal 9. Visual, Azul 2791. Gente, checa o trem, redução, torre 1895, Azul 791. 2895, tá obrigado, até logo. Obrigado. Azul 6918, desça para 4000. 4000, 6918. Salvador, Azul 2791, sinal de 6 milhas, visual, 2791. Azul 2791, tráfego avistado, linha de pouso na pista 1000 graus, fumo no 39. Entendeu, lembrei pouso no 0279. Azul 4118, boa tarde, mas você espera? Eu vou espera, Vitor Índia Juliette, excepcionalmente hoje, retornando de Caruru a 1500 pés pelo litoral, passando através de Veracruz, chame Paripe, o ajuste 1012. Cedo 2500, passaredo 2231. Chiete mantendo a velocidade, redução sobre o Serra Vitor 366 quando dá aproximação, está autorizado. Ok. Azul 2727, chame Recife, frequência 1260 e boa viagem. 260, tenha um bom dia, muito obrigado. Azul 698, eu preciso de uma velocidade de 180 a mais agora. Vai reduzir, 698, pode ser. Positivo, 180 a mais em redução, está agora 6 milhas para o ponto 368 Serra Vita. Está autorizada a aproximação como número 3. À frente, a aeronave da Passaredo, o equipamento é um ATR com a velocidade inferior à sua. À frente, equipamento, reduzir 1809, 908, autorizada a aproximação. Salvador 2789 vai atingir 5 mil em redução. Azul 2789, voe para o Serra Vitor 368, número 4 para pouso. Serra Vitor 368, a gente está mantendo aqui 1359, pode permanecer na chegada. Tá, ok. Então mantém ainda a chegada aberta. Se a separação ficar insuficiente, a gente inicia uma vetoração para o sequenciamento. Eu ainda tenho mais três aeronaves alinhadas para pouso na pista 10 à sua frente, conforme anteriormente informei, é o número 4 para pouso. Ok, está mantendo 135 aqui no Serra de 367, aguardando aqui. retornado quando tiver o contato visual com a pista. Já temos, colega. Ok, reduzo o 53, muito grato, Xale Torre 1-1-1-8-9-5 e até a próxima. Nós te agradecemos, obrigado, até amanhã. Salvador, muito boa tarde, passaria do 223 zona final, embaixo do trabalho da cabeceira 1-0. Passaria 223 zona, boa tarde, continua a aproximação agora, pista livre. A sua escuta. Azul 2791, solo 06, direita 1219. Direita 1219, 2791. Azul 4118, livre de decolagem, vento 090 graus, 109. Iniciando azul 4118. 2789, desça para 2 de 500. 2 de 500, azul 2789. Azul 6908, aproxima-se do Serra Vitor 366, reduza para aproximação, cheque para pouso. Gente, vai reduzir para aproximação, vai lá, vai lá. 2789, o senhor quer manter essa velocidade? Mantenha a velocidade, 2789. Mantendo o 3, 2789. Agradeço, aproxima-se do Serra Vista 366, avista a cabeceira. Visto. Positivo, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. Boa. Boa. Azul 2789, desça para 2.500, está autorizado a aproximação, Renato. Cheque azul 2789, 2.500, autorizado a Renato. Azul 4118, decolou 08, controle em 119, decima 8. 198, controle 4118. Dois, boa tarde, azul 698, final do ENAVE 10. Azul 6918, continua a aproximação, agora da pista livre. Obrigado, pista livre. Positivo, autorizado. 231, fala azul 1 0, direita no 219. Direita 219, passageiro do 22, prisão. Ele pousa no 0, 0, 1, 0 grau, 1, 2, 9. Ele pousa no 0, 9, 9. Gente, reduz a check-o trem, chame torre 1, 1, 8, 9, 5, nossos agradecimentos, azul 2, 7, 8, 9. Sempre, azul 2, 7, 8, 9, chamando torre 1, 1, 8, 20, 9, 5. Porta do Vitorino de Juliette, controle. Estamos uma aeronave da Azul a uma milha para o toque na pista 1-0, um Embraer 190. E uma segunda aeronave da mesma empresa está agora a 8 milhas para o toque na pista 1-0. Chame a torre, frequência 1-1-8-9-5 e solicite instruções. Vitor Índia Juliette. Muitíssimo gratidão, lançamento tarde. Boa. 1-1-8-9-5, Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Vitor Índia Jolie, próximo ao rotatória, sempre dos dois traços na final da novela. Vitor Índia Juliette, reporta vertical da RMA, ajuste 1-0-2. Passará a vertical RMA, reduzido com 1-0-2. Índia Jolie. Guardião 01 da presente, livre decolagem, sem interferência com eixo aproximação da 1-0, proa norte. O vento 1-0-0 graus com 1-0-9, ajuste no 0-1-2. Azul 6-9-1-8, Celso 1-2, 1-2-1-9. 2-1-9. Puxaner 6-3-5-5, vento 1-0-0 graus, 1-1-9, autorizado decolagem, pista no 0. Pista decolagem, pista no 0, Celso 6-3. The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The tower? The Turing de Juliette da presente 360 pela esquerda, a fim de evitar pouso simultâneo coronado na 1-0. Reporte finalizando. Sim, Matheus, me disseram 360 pela esquerda. Passará finalizando, hein, Júlio? Funcionário 6355, decolou 1-4, controle 119-8. 1-1-9-8, funcionário 6355, amor. 6-0. 260, graças. Salvador, Chanel 6355, decolado na Dayon. Chanel 6355 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Sente o Chanel 6355, solicitando quando possível para o Edir Leda. Autorizado após 2000. Após 2000, Leda 6355. 1-1-0 graus, 1-0-9. Vidro pouso na 1-0 azul 2789. Salvador, Guardião 01. Capitão Guardião, este é o controle Salvador. Meu Guardião, prazer falar, pra você. Guardião, boa tarde, Guardião. Veículo de Salvador, segue o patrulhamento na cidade, iniciando o subúrbio. Positivo, sempre na escuta, Capitão. Ah, sim, na escuta permanente. Juliette, informa o tráfego, um helicóptero 500 pés. Da Polícia Militar, não interfere. Sim, Matheus. Está completando 360, Vitorinho de Júlio. Mantenha a altitude, Vitorinho de Júlio, e ingresso final no 7, aguarda a autorização de pouso. Vai manter 1000, Júlio. Contato visual com o helicóptero, Vitorinho de Júlio, alguma facial 50? você. Avisou com o tráfego pousando aí na 190, mas não avistou o helicóptero ainda não. Tráfego já avançou direto e já foi superado. Tráfego Vitorino de Jet, autorizado o pouso na 197, o vento 100 graus, 109. Livre na 197, Julie, cruzando 1100 agora, livrando. Em dia 2. Vitorino de Jet, pouso já autorizado. Julie? Meu Zulu, um abraço do controle Salvador, para você. Gestione 2223, prossiga no seu voo visual, chame através de Veracruz 1012. Papá Romeu Zulu, um abraço. Another departure control, go 1097, passing 2,800 feet, outboard departure, left transition. Go 1097, this is departure, radio contact, fly direct to left and climb low restriction level 360, over. Roger, fly direct to left, no restriction to flight level 360, go 1097. número 355, chama Recife, a frequência 1251. Centro Recife, 1251, chinelo 6355, uma boa tarde. Boa. Go 1097. Go ahead. Could you please coordinate with the Recife Center Reply Direction Utigiri intersection? Just a moment, please. Thank you very much. Kilo control, insert the altimeter 1012, and my arrival 327 tail. Altimeter 1012, my arrival 7000. Go 10-7, negative. You must maintain the SAD, over. Okay, thank you very much for trying 1097. Go 1097, Intex Center, frequency 1260, over. 1260, bye-bye. Right. Hotel Oscar, Hotel Kilo, fly direct to Serra Vita 366 for approach runway 10. No trouble, completing my arrival after and the Zulu runway 10. Para 2.500 pés, com 1.012. Boa tarde, Alima, hein? Alima, tem 2-0. Não, 809 autorizado de desvio, você pode para controle do término. Se tiver condições, autorizado para o de bom, em descida para nível de voo 050. Controle 119, destino 8. Controle 198, Xenero 6314, boa. Júlio Salvador, uma boa tarde. A Xenéar 6314, decolado Perfil Momo, passando 1.800 pés. Xenéar 6314, o contato radar na decolagem, Subvazia Momo, nível de voo 340. Subvazia Momo, nível 340. Alguma possibilidade da presente voar direto Momo? Xenéar 6314, autorizado com o varal esquerdo na prova de Momo. Direto Momo, Xenéar 6314. Zulu Índia Bravo tem condição de descer e manter uma no pé? Afirma, Zulu Índia Bravo, viu bem? Uma no pé, altímetro 0.02, reposta passando através de Paris. Reposta através de Paris, Zulu Índia Bravo. Patango Alfa Delta Foxtrot, tráfego 12 horas, 3 milhas, mesmo rumo, ao meu vitro 1.0, cruzando no 1.400, fazendo descida para 1 no pé. Você está com o PRO de Paris ou rotatório de tráfego? O tráfego está mantendo a PRO de Paris. Você utilizaria a PRO da rotatória para a Delta Fox, jogando o volante? O Delta Fox Trot vai seguir como número 2, desse e mantenha uma 1.500 pés. Altímetro 1.012. Ela é 1.500, Delta Fox, PRO de Paris. O Zulu já vai ter condição de voar de asa, antigo rotatório? Ah, sim, tem condição de voar de asa. 7, Rio Suave, antiga rotatória, altímetro 1012, reporte visual com cálculo. Oscar, Hotel Kilo, clear 2,000 feet, altimeter 71012, clear the final NDB Zulu, runway 10, report establishment. Range 10,000 feet, 281012, NDB 10, repair Oscar Kilo. Chileme 210, acena identificação, voo em Mari, em Mari intercepta via chegada, e se mantém a nível de voo 060. Via chegada 060, Chileme 62. Só confirmar o número 1, propôs o 6210? Negativo. Controle 19-8. 19-8, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1620, cruza 2200. Gol 1620, contato radar, suba via Pulca, nível de voo 370 autorizado. Positivo, autoriza 390. Aguarde, coordenação, gol 1620. Ah, viu, aqui, vai escutar. Oscar Hotel Kilo, clear 2,000 feet, altimeter 1012, report passing Duna. Establishment procedure NW Zulu, runway 10. Descent to 2,000 feet, I'll report passing Duna, altimeter 1012, I'll report service, Oscar Hotel Kilo. Azul 4206, acena identificação, desça via chegada Mari, nível de voo 070. Desce 070 via Mari, procedimento vai ser arrenado para a pista 1070. Gente, Azul 4206, prossiga via chegada, aguarde autorização para final e arrenado. Aguarde Azul 4206. Foxtrot, desça e mantenha 1 no meu pé, faça um 360 sobre Paripe, altímetro 1092, segue como número 2 para aproximação pista na 7. 360 sobre Paripe, desce para mil, número 2 da Copa Forte, próximo ano no seu prédio. Teste, tráfego 2 horas e 2 milhas. O Lândia Bravo reporta Ceasa visual com campo. Já está visual com campo, o Lândia Bravo. Lândia Bravo Torre, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 9-5, Lândia Bravo, Bravo. Salvador, cordial, boa tarde, aqui do Papá Romero, Lândia Bravo, visual com o final da 1-7. Papá Romero, Lândia Bravo, continua aproximação, volta na final, o ajuste no 0-2. No 0-2, reporta final, Lândia Bravo, Bravo. Runway 10, Oscar Kelsey. I would like to know if you're going to do the complete procedure NDB Zulu or if you're just going to intercept the final of this procedure. Okay, I'm sending my fire to final approach, direct final approach, also okay. Okay, so you're clear now to intercept the localizer and glide slope report established on the localizer for final NDB Zulu procedure. We are established on ILS Oscar Hotel Kilo. Correcting, we are established on the localizer Oscar Hotel Kilo. By Oscar Hotel Kilo. By Oscar Hotel Kilo. Shalom. 6314, chame Centro Recife no 2085, alterna 125, decimal 45. 2085, chame 63, 144. Ô, chame 6210, com 100% de chance. Segmento em uso, né, do 2 Lupe, chame 6210. Obrigado, 6210. 9-2, mantém altitude de 4.000 pés, altímetro 102. Desce até 4.000 pés, altímetro 102. Eco Delta Foxtrot, curva esquerda na prova do Ceasa, desce mantém 1.000 pés, altímetro 102. Reporte visual com campo. Ceasa, descendo para a via, rapaziada. São 3190, acena identificação, desça a via chegada mar e nível de voo 080. 06210, desça e mantém altitude de 2.000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado e final do procedimento NDB Zulu, pista no zero. Aqui desce a 2.000 pés, portará no final do NDB Zulu, pista no zero, 6210.